não pega não de foguetão. Conta no cifrão, tô a bilhão. Cês não pega não de foguetão. E Zé Povinho arruma nada. Nunca vai arrumar e se vir pra nós embaça. Não respeita nós, quer que um dia na caminhada. Mó tempão de estrada. Hoje a firma é milionária. As bonita quando vê. Vixe, joga na cara. Quer se envolver, sabe que vai ter canco pra fumar, uísque pra beber. Mas não se ilude e nem fica apaixonada que nós proporciona. E depois mete marcha, é isso mesmo. O ritmo é esse, é que nós é vagabundo, maloqueiro desde os 13. Aí vem os fraudes que fica pousado, fala mal da minha vida, sabe tudo que eu faço. Tudo bando de arrombado, onde é que ele estava, caralho, na época do barraco. E nós não tinha moto, nós não tinha carro. Nós não tinha um plaque, era tirar de favelado. Mas o mundão gira, o mundão dá voltas. Ontem nós era duro, hoje nós tá com a nota. Então respeita, que nós chegou e não foi de tocar. E agora é nós que tá nessa porra. O uísque tá no copo, baseado tá na boca. Nem perreco sem buchiche, poucas. Nem perreco sem buchiche, poucas. Nem perreco sem buchiche, poucas. Cês não pega não de foguetão. Conta no cifrão, tô a bilhão. Cês não pega não de foguetão. E Zé Povinho arruma nada. Nunca vai arrumar e se vir pra nós embaça. Não respeita nós, quer que um dia na caminhada. Mó tempão de estrada. Hoje a firma é milionária. As bonita quando vê. Vixe, joga na cara. Quer se envolver, sabe que vai ter canco pra fumar, uísque pra beber. Mas não se ilude e nem fica apaixonada que nós proporciona. E depois mete marcha, é isso mesmo. O ritmo é esse, é que nós é vagabundo, maloqueiro desde os 13. Aí vem os fraudes que fica pousado, fala mal da minha vida, sabe tudo que eu faço. Tudo bando de arrombado, onde é que ele estava, caralho, na época do barraco. E nós não tinha moto, nós não tinha carro. Nós não tinha um plaque, era tirar de favelado. Mas o mundão gira, o mundão dá voltas. Ontem nós era duro, hoje nós tá com a nota. Então respeita, que nós chegou e não foi de tocar. E agora é nós que tá nessa porra. O uísque tá no copo, baseado tá na boca. Nem perreco sem buchiche, poucas. Nem perreco sem buchiche, poucas. Nem perreco sem buchiche, poucas.